Você é a vida, você é o amor, a mulher mais linda, o alívio da dor. Queria pra sempre contigo ficar, a felicidade pra mim é te amar. Baby girl will ever be the one. Yeah, I like the way you make me love. I say, say.